Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. A Rádio Interweb apresenta. Clã! Fundados no ano de 1994, tornaram-se rapidamente numa referência no mundo da música portuguesa. Sonoridades singulares e letras que primam pela originalidade são algumas das várias características que tornam os Clã um grupo único. Eles são os próximos entrevistados do Tempo de Antena. Clã, em entrevista à Rádio Interweb, no próximo dia 27 de maio, em mais uma edição do Tempo de Antena. A partir das 5 da tarde, aqui na sua estação. Antena Web, sintoniza-te! Bom dia! Este é o Antena News. 40 mil milhões de euros é o que propõe Nicolas Sarkozy em nome do G8 para ajudar o Egito e a Tunísia. Estes 40 mil milhões de euros têm como destino o combate às dificuldades financeiras destes que estes países atravessam. Ajuda-se assim também a reduzir as dificuldades de uma democracia mais pura. Manifestantes tentam boicotar o comício do PS em Faro. Algumas dezenas de manifestantes juntaram-se ontem, à noite, nas imediações do recinto, onde se realizava o comício liderado por José Sócrates, com cartazes e palavras de ordem. Rapidamente a polícia foi chamada a intervir e já o comício tinha acabado, ainda se faziam detenções. Em Portugal, houve, só no ano passado, 16 mil trabalhadores que tiveram salários em atraso. Depois das empresas terem sido avisadas de uma potencial divulgação destes dados, a maior parte delas pagou o que devia aos seus funcionários. Amy Winehouse voltou a internar-se numa clínica de reabilitação. A cantora, que já teve vários problemas com álcool e estupefacientes, está de novo internada, a fim de se recuperar para os concertos que vai realizar na Europa este verão. A notícia mesmo foi avançada a meio desta manhã pelo porta-voz da cantora norte-americana. Novo medicamento para a hepatite C vai ser comercializado em breve. A notícia foi confirmada ao final da tarde de ontem, mas já na segunda-feira a FDA, a entidade norte-americana que regula a indústria farmacêutica, havia aprovado este fármaco. Este novo medicamento aumenta as possibilidades da cura da hepatite C, a rapidez da mesma cura e com menos contraindicações do que os métodos até aqui desenvolvidos. Bactérias podem gerar eletricidade. Os impulsos elétricos libertados por milhões de bactérias juntos podem servir para a produção de energia elétrica. Maior eficiência na produção elétrica, maior eficiência dos aparelhos elétricos por kilowatt e alguns milhões de bactérias. E a energia eletrobacteriana pode, dentro de alguns anos, tornar-se uma realidade. O Antena News termina por aqui, mas regressa na próxima segunda-feira, às 11h40. O desporto tem início às 8 da noite, em mais um Desporto Antena.